Salvador, Oceané 6225, para pushback e acionamento, posição 6. Autorizado, Oceané 6225. Autorizado, pushback e acionamento, chama ataque, Oceané 6225. Para o táxi, o Xanar 625-142 a bordo, é o Xanar 3:30, o Xanar 5. Está futurizado, Índia e Alfa, do ponto espera, um ponto espera 1895, o Xanar 625. Autorizado o táxi, de Apache, Índia e Alfa, espera 2:25, Xanar 625. Obrigado, bom. 1895. 1895. Xanel 6211, código de equipe de solo após a aeronave da companhia retaguarda, autorizado para o Xanel e acionar Xantar. Salvador, bom dia, Canal 62, ponto 0 da 1, 0. Autorizado a linha, decolado São Zero, linha 2, 2. Salvador, muito bom dia, gol 86. Tem que ter informação Fox, posição é a 3, autorização Brasil. Um instante, eu cobro, 865, milhões. Autorizado a linha e decolar pistão zero, vento variável, 3 mais. Decolar 230, ponto 8935, boa viagem, 621. Maria Xana 62 no ONU, está em contato com o radar, subiu pelo nível 360, autorizado direto Leda. Na 6225, chama agora Recife, frequência 1260 e alterna 1288. Recife, 1260, alterna 1288, canal 6225, grado, monumento. Palmeiras. 6211, chamada Recife na frequência 1251 e alterna 128, decimal 30. 1649, acionei a identificação, desça para 4.000 pés, chegada boa, fio aviso no 012. Solicito o rebote do pátio 3, posição 3, para o pátio principal, posição 03. Do pátio 3. Confirma a fusão? Posição 3 Lima, do pátio principal, posição 03. Ei, chame na saída do pátio 3. Azul Alfa, do Fort Charles, ciente para. Salvador, gol 1865, no trânsito, pronto para puxar o acionamento. 1-8-3, autoridade, chega o táxi. Autoridade, gol 1865. 1065, fechamos com 179 a bordo, 3 horas e 30 com 1. Taxi India Alpha da ponto espera, 1895 no ponto espera, 1012. Para confirmar a frequência 1895. Sim. Ok, então, taxi India ainda ponto espera, 1895 no ponto. Chame no teste do Ego. Salvador, Gol 1865, bom dia, pode estar pronto. 865, autorizado, Daniel, decolar pistola 0, vento 350 graus, 3 metros. Ok, Daniel, decolar pistola 0, boa noite, tempo. Salvador Galeão, 360, Rio para 9267, decola pista 90, curva direito, Gael, Lida, Irumi, 1935-5467. Pela final do ILF X-Ray, desça para 12.000 pés e informe a estabilidade. Está livre da restrição de chegada. Autorizado, o Serra Vitor 366 dá presente, o Gol 649. 366, procurando o Gol 649. na escuta do solo. Afirma. Ok, corrigindo novamente o transponder. 5511 e o nível 380, ok? Você, o nível 380 e o código transponder 5511. Afirmativo. Agora sim. Portão 8, chame pronto para o Puxo X novamente. Camarada. 865, decolar 247, controle 035, aliás. 035, obrigado, aborta. Controle Salvador, bom dia, agora 865, decolou árvore, eleva, cruzando 3 e fugindo, cruzando 1400. Maria, agora 865, sem contato com a Aldeia, subiu para nível 360, autorizado direto elefante. Direto elefante, da presença, subindo 360, gol 1865. Na posição 8, gol 9963. Autorizado, Chico. Autorizado, Chico. Estabilizado no ILS, gol 9649. Gol 9649, completo, Chico 3, Salvador, 118, decimal 95. Beleza, Salvador, bom dia, gol 9649, no ILS. 649, Agistino 0, 1, 2, já visual com qual? Ainda não. Forte visual, o 649. Força visual, 649. 649. Vamos autorizado, pistola 0, vento variável 3 nós. Livre pouso no 0, 649. Sou 1865, chama agora Recife, 1260 e a terna 1288. 260288, bora 865, uma boa tarde. Boa, tempo bom. Bom dia, Gol 649. No 649, táxi Alfa, reporte em Xuxa. É, só compreendi Alfa. Reporte antes da táxi Juliette. Alfa de 2 metros, graças ao 649. Para o táxi chegou 9963, autonomia de 3,45, POB 170, altera campeão. Autorizado, Índia e Alfa, deu ponto de espera, no ponto de espera, 1895, 1012, mano. Índia e Alfa, 1012, pode ponto de espera para 2895, obrigado. São 3125, Salvador Galeão, autorizado 360, via 09857, decola pistão 90, curva direita da Euleda Irumi. Controle 1935, 525 no transponder. 0, vento 310 graus, 3 nas. Deu a decolagem, pistão no 0,9963. Está correto, chame pronto. Os flex estão aumentando 3, 1, 2, 3. 649, Brest Taxi Juliette, portão 62. 62, eu vou continuar. Obrigado, Matheus. Gol 9963. Salvador, eu vou 9963. Prossiga 9963. É, confirmando a frequência 11965? 35. 35, obrigado. Senhor Salvador, eu vou 9963. 9963, contato radar, subiu para nível 380, autorizado LEDA. 380, LEDA, obrigado, eu vou 9963. Controle 119.35, transponder 5527. Option Tech. Chama agora Centro Recife, frequência 1251 e alterna 1 28 decimal 3. Recife 1251 283, obrigado e vou, gol 9963. Bom gol. Action Taxi, então 315. Salvador, bom dia, aqui é o Alfa, ajudante Alfa. Prossiga. Então, eu queria perguntar do pátio 3 para o pátio 1.1. Chame na saída do pátio 3, Alfa, vem aqui, Alfa. Ok, chamando na saída do pátio 3, Alfa, vem aqui, Alfa. Rodan 3, 1, 2, 5, campeão para o pátio, tem 1, 2 a bordo, 3 horas de vista, o tempo é para o 3125, táxi autorizado até o través do portão 05. Até o través 05, táxi autorizado, India Alpha, do ponto espera, um ponto espera 295, L12. Então 3125, segue o Embraer da Azul, até o ponto espera 295, L12, não ajuste. Autorizado ali aí, decolar pistão 0, vento 360 graus, 2 nós. Salvador na escuta do Papatango, vai ter que correr Delta. Papatango? Vai ter que correr Delta. Solicito autorização de reboque da posição remota 14 do Pátio 1 para o Pátio 1, gate número 10. Sim, autorizado, chame no termo. Sim, iniciarei o reboque na sequência com o amarelo do termo. Graças. Autorizado, alinhamento aqui, pistão zero.